O nosso tema da palestra de hoje é os falsos profetas modernos. Nós precisamos, para falar dos falsos profetas modernos, entender o que é profeta. Às vezes se tem um conceito de que profeta é aquele que antecipa acontecimentos, que tem visões, né? Um profeta. Não é só isso. O profeta, no entendimento da palavra, é aquele que prega. Aqui nesse momento eu estou sendo profeta, porque eu estou pregando. Quando vocês estiverem ali ensinando os filhos de vocês, ou falando coisas boas para uma outra pessoa, estão sendo profetas. Então, o profeta é aquele que prega, né? Não é só aquele que profetiza. Aliás, pregar é falar da vida espiritual. Então, naturalmente, é profetizar coisas do futuro. Se você faz o bem, o futuro vai te trazer o bem, não é verdade? Então, nesse sentido de pregação, é o significado de profeta, e não de prenúncio só, como a gente muitas vezes tem esse conceito. Jesus era tido um profeta. Nós vemos aí no Velho Testamento, Isaías, etc., né, que eram tidos como profetas, mas aquele conceito mais de preveram o futuro. Não é só isso, então. E dentro desse quadro, os profetas, aqueles que pregam hoje, são, né, os falsos, são não. Alguns são os falsos profetas da modernidade, dos nossos dias. Enquanto outros são sérios, né? E a gente espera que seja sério também. Ó, existem pessoas que se dizem religiosas, porém seus atos demonstram o contrário. Jesus fala deles em várias partes dos evangelhos, colocando-os como lobos em pele de cordeiro. Vê-se em TVs, jornais e rádios uma série de pseudo-profetas que falam em nome de Deus, mas colocam como se as graças do alto pudessem ser alcançadas através do dinheiro. Não é isso que a gente vê muito por aí? Usam de suas igrejas para iludir a boa fé dos ignorantes sobre os ensinos cristãos. Quem sabe também em algumas casas que se dizem espíritas, né? Olha, né, precisamos fazer um trabalho de se diz casa espírita. Você paga tanto, acende tantas velas, não sei o quê, né, que nós conseguiremos o resultado. Isso não é coisa de cristão, né? Muito menos de espírita, mas não é coisa nem de cristão. Falam do evangelho, exaltam a Jesus nas igrejas, contudo, ligam suas orações à troca com Deus, onde quem der mais poderá ter mais benefícios. Não é comum isso? É? Existem até os desafios. Desafie a Deus, né? Dê tanto e você vai ver que Ele vai te dar em dobro. Você ouve aí os falsos profetas do nosso dia a dia, que são chamados modernos. Então são os modernos vendedores de indulgências. Quem não se lembra que a igreja vendia indulgências? Não é verdade? Nós não estamos aqui preocupados em falar mal de religião A, B ou C. Não. Nós temos que analisar as coisas, até porque não aconteça com nós o que normalmente está acontecendo ainda hoje. Aquilo que se fazia 500, 2 mil anos atrás. A venda de indulgências era na época da Inquisição, que a Igreja Católica fazia, e quem não tinha recursos, né, que não era considerado católico, era queimado nas fogueiras. Né? Isso a Igreja não fala, mas é a realidade que nós temos que realmente observar. Como hoje a gente vê, né, eu recebi na minha caixa de correio uma imagem assim de Nossa Senhora de Fátima com um carnezinho para pagar 25, 35 reais, não sei. Isto não é comércio de coisas sagradas? Porque a imagem de Maria é uma coisa sagrada, não é? Então, isto é comércio. E isto é os profetas, os falsos profetas, né, que dizem assim, ó, você paga tanto, né, que Maria vai te ajudar. Não se negocia com coisas espirituais. Não se negocia com Maria e não se negocia com Deus nem com Jesus. Se negocia com os homens. porque os homens são de negócio, né? Com o egoísmo à solta, com o orgulho à solta, vem os negócios. Agora, com as coisas espirituais não se negocia. Aqui então alerta para, citando três coisas que são as características dos falsos profetas modernos. Descompromisso moral. Um, Deus cambista, ou seja, negócios com Deus, né? Eu vou até lá ajoelhado e aí então Deus vai me ajudar. Isso é negócio com Deus. Com Deus não tem negócio. Isso é coisa de humano e de ignorância. Não existe isso. Como ficava bem claro, né? Respeitando a opinião de todos, que podem ter aquilo que quiser, pensar aquilo que quiser, mas isso não existe. Olha, eu vou lá me sacrificar, né, Joel, ficar 15 dias ajoelhado aí, 5 minutos, meia hora por dia, numas pedrinhas, e Deus vai me ajudar. Deus não quer teu sacrifício. Deus quer teu trabalho nas coisas do bem, e não a punição, né, o sacrifício físico. Vocês querem o sacrifício físico dos filhos de vocês? Sejam sinceros. Vocês vão querer que os filhos de vocês fiquem ajoelhados lá, ou façam coisas que não têm nem interesse? Então a gente pensa que Deus pensa menos, é menos sabedoria que nós? Como nós não queremos o sacrifício dos nossos filhos, de ninguém que a gente ama, Deus vai querer o nosso sacrifício? É a má interpretação daquilo que Jesus diz, bem-aventurados os aflitos. Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, que aqueles que, nas dificuldades que têm, vão trabalhando, vão lutando, vão produzindo, né? Vão se esforçando para melhorar. Esses são os bem-aventurados. E não aqueles que se chicoteiam. Deus não quer sofrimento de ninguém. Como é um pai bom, ele quer que tenhamos riqueza, saúde, felicidade, tudo do bom do melhor. Assim como um pai, nossa, ou uma mãe, quer dos seus filhos. Se daí também os nossos filhos precisam trabalhar, precisam estudar, precisam se esforçar para um dia serem pessoas de valor, é outra coisa. Mas este é o sacrifício e as aflições bem-aventuradas. E é isso que todos nós precisamos, né? Trabalhar, produzir, fazer o bem. Então, não há um Deus cambista. E também, uma outra característica é a fé cega. Olha só então, descompromisso moral, Deus cambista e fé cega. O que é fé cega? Isso que eu expliquei aqui, que Deus não é cambista, quem acredita que fazendo tal coisa Deus dá de volta, é porque não pensa. Não é verdade? Você tem que fazer as coisas e certamente Deus vai te dar, porque Ele é justo. Você não precisa se preocupar. Não precisa estar cobrando de Deus. Precisa fazer negócio. Faça. Simplesmente faça. E confia. Olha, eu vou rezar 55 terços lá, para que daí Deus vai me dar tal coisa. Isso não existe, né? Se você realmente é um cristão de valor e acha que a oração é uma coisa boa, que produz coisas boas, reze. Só. Não cobre nada. Não precisa cobrar de Deus. Ele aprende a sabedoria. Então, nos falsos profetas da modernidade, há um descompromisso moral. Isso é, não se exige dos que vierem a seguir esses falsos profetas modificação moral significativa. Não se... aqueles que professam com esse descompromisso moral não explicam para as pessoas que a grande importância é a mudança moral nossa para alcançar aquilo que queremos, aquilo que buscamos. A grande arma, vamos dizer assim, é a nossa modificação. É como uma doença. A doença sempre tem uma mensagem de que devemos mudar. Quando você mudou, a doença vai embora. Não tem mais necessidade de ficar. Ela só veio para produzir a mudança. E Deus, que é um educador, não é um punidor, você aprendeu, a doença vai embora. Você é curado. Então, a doença sempre tem essa mensagem. Este é o compromisso moral, né, de quem realmente professa o cristianismo. Então, embora citem a necessidade de se fazer o bem, né, esses profetas, né, isso nada mais é do que um aparato para enfeitar o verdadeiro objetivo, a doação financeira. Então, até dizem que tem que fazer o bem, mas é uma, um aparato, uma máscara, né, para depois pegar o dinheiro. Se você é da minha religião, se você me paga isso, a contribui, o dízimo, com não sei o que, não sei o que, aí tudo bem. Se você não me paga, está fora do cardápio, né? Isso é negócio. E não é para a gente dizer, mas as casas espíritas como essa, como tantas outras, né? Tem até uma caixinha lá que a gente, às vezes, lá de casa, uma vez por mês a gente fala que quem quiser contribuir alguma coisa. E é à vontade, não queremos nem saber quem contribui e quem não contribui. E vai ser atendido exatamente igual. Os que trabalham na casa aqui, tem uma contribuição mensal para a manutenção da casa? Tem. Mas se alguém não puder contribuir, ele faz, né, por escrito para a diretoria da casa, que ele não está em condições de contribuir, ele trabalha aqui do mesmo jeito, igual para todo mundo, sem problema nenhum. Aliás, isto não é ajudar-se? Né? Então, se você não paga dízimo, você não batiza meu filho, o teu filho na minha igreja. Não existe isso, né? Eu estou falando assim bem franco e colocando as coisas claras, que eu não vou ficar assim enrolando, que a gente não possa falar nesse tipo de coisa. Respeito, respeito. Mas é errado. É evangelho isso. Quem falou foi Jesus, não fui eu. Não é doutrina espírita. Então, os falsos profetas ensinam que Deus faz trocas, um Deus cambista. Onde quem der mais dinheiro será mais atendido. E a doutrina espírita mostra então o relacionamento, racionalmente ao contrário, que não há em lugar algum dos evangelhos de Jesus a troca com Deus. Muito pelo contrário, o mestre deixa claro que nós mesmos devemos levar nossas cruzes, ganhar o pão com o suor do seu rosto, e que só ganhará o reino de Deus, que é a paz de espírito, aquele que fizer ao próximo o que deseja para si mesmo. Não é a palavra de Jesus isso aqui? E ele disse ainda, que não está citado aqui, a cada um segundo suas obras, não é isso? Ponto. Não é a doutrina espírita que está dizendo isso. Isto é a palavra de Jesus. O que guia os seguidores desses fariseus modernos é a fé cega, incutida neles com discursos inflamados, demonstrações de pseudo-exorcismos, onde o que na verdade se vê é manifestações de obsessores que se comprazem com aquele espetáculo. As pessoas creem porque mandaram crer, e não porque compreendem os acontecimentos ou as ordens que lhes são dadas. Ou seja, ao invés de esclarecimento, né, de questionamento, como nós fazemos aqui, alguma questão que vocês queiram questionar, pode interromper e perguntar. Não há problema nenhum. Não deve-se impor as coisas aqui, aos dogmas assim, assim, sabe? Não. Vamos pensar como é que realmente funciona. Isso é verdade ou não é? Vamos questionar. Toda religião deveria ser questionada. Toda leitura do evangelho deveria ser questionada. Não está lá na Bíblia. É, está lá na Bíblia, mas o que diz realmente na Bíblia? Não é verdade? Às vezes as expressões que foram usadas lá há 5, 2, 3 mil anos atrás eram para a época, não servem mais hoje. Não é? Às vezes são expressões utilizadas em uma determinada época que tem um sentido que nós hoje nem entendemos mais. Então a gente deve questionar, né? E aí então continua, né, falando daquela questão dos vendilhões do templo, né? A minha casa será chamada casa de oração, porém vós os tendes transformado em covil de ladrões, narrado por São Mateus no capítulo 21. Exemplos de hoje: venda de potes com água que seria do Rio Jordão, é a matéria que coloca, né? Onde Jesus foi batizado, como se a água fosse abençoada. Não viram isso na televisão, que venda de pote de água do Rio Jordão? De pedras que seriam do templo onde Jesus pregava. De areia que seria de Jerusalém, onde o mestre caminhava. Amuletos, imagens, santinhos. Enquanto se sabe que o único meio de afastar as más influências de nossa vida, ou termos paz, é melhorar a nossa conduta. Nada material poderá ter alguma influência sobre o espiritual. Então é isso que hoje a gente vai trazer assim para o raciocínio, nossos falsos profetas, né? Eu, aqueles carros de som que passam assim na rua, que a gente ouve assim, venham para determinado acontecimento, né? Lá haverá milagres, curas, etc. Alguém de nós faz cura? Só Deus. Se Jesus na época dizia, tua fé te curou, nada eu. Agora nós, no dia de hoje, estamos indo com essa história? Não é verdade? Não.